Acordes perfeito maior, perfeito menor, quinta diminuta, sétima maior, sétima menor e sétima dominante e inversões. Três séries de 8 acordes. Segunda série de 8 acordes. Terceira série de 8 acordes.